Fala o quê? Fala 99. 99, chat! Like! Rua 9! Filha da puta! Ah! Chupa meu pau, Vila Maria! Ok! Demônio da Rua 9, comentem sobre o rei, Lore, na troca da Zona Norte. Eu sou o maior de vocês, olha pra mim. Piranhas, olham pra mim. Tipo mais, ela caiu na armadilha. E no Cristo domina muito. A 9 fala assim, tô roubando tipo Aladdin. Ela é a Jasmine, pode pá. Se quer briga, tu vai arrumar. Rua 9, like. Rua 9 é demônio da Norte. Overdose, bebida da sorte. Tipo isso que eu tô arte rosa. Devagar, no meu horário chega devagar. Cuidado pra você não. Cuidado pra você não se trepar. Essa 9 faz você sambar. Nosso 9 Messi e Neymar. Artilheiro quesito marcar. Ela quer ser segundo. Ela quer ser segundo lugar. Preto caro igual Basquiat. Tô de gripe tipo bodega. Ela pede se pode rezar. Eu boto o padre pra... Shhh. Eu boto o padre pra conversar. Te matei tipo filho do Chuck. Final de 5 chame ele de smurf. Tão saindo torto. Droga da 9 faz boca de novo. Fago no bolso. Vagabundo, quebra o pescoço. Demônio da Rua 9, comentem sobre o rei, like, na droga da Zona Norte. Eu sou maior de vocês, olha pra mim. Piranhas, olham pra mim. Tipo mais, ela caiu na armadilha. E no Cristo dominamos tudo. A 9 falou sim, tô roubando tipo Aladdin. Ela é a Jasmine, pode pá. Se quer briga, tu vai arrumar. Rua 9, Rua 9, demônio da Norte. Satanás. Aí eu. Papo reto, peraí, deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. Eu amo vocês, caralho. Eu boto o padre pra conversar. Te matei tipo filho do Chuck. Final de 5, chame ele de smurf. Tão saindo torto. Droga da 9 faz volta de novo. Pago no bolso. Vagabundo, quebra o pescoço. Demônio da Rua 9, comentem sobre o rei, like, na troca da Zona Norte. Eu sou maior de vocês, olha pra mim. Piranhas, olha pra mim. Tipo mais.